Euro 2016. Oh pai, esta não nos vai escapar. Ouve, registra o que te digo. Oh filho, não vai nada ganhar. Queres apostar 10 € comigo? Pai, fica apostado. Depois não fiques é desanimado. Ah, Portugal tem lá equipa para ganhar a taça. Andas cá com uma graça. E a verdade é que, jogando bem ou mal, Portugal foi ultrapassando os diversos adversários. Conseguimos chegar até à final, deixando a Europa sem comentários. E eu nem sei onde fui arranjar tanta certeza. Era muita esperança num só olhar. Como era grande tal proeza de contra a França a final disputar. Dia 10 de junho do ano 2016, a tão esperada final. Diziam eles que éramos acessíveis, fugidos é passar mal. Sentia-me tão nervoso, com o jogo ali prestes a começar. Pressentia algo grandioso. Força Portugal, vamos acreditar! Bandeiras e cascóis no ar, mãos no peito, atenção, o hino vai tocar. Ai, como é tanto que sinto! Contra os canhões marchar, marchar! O hino termina, grita-se por Portugal. Vamos, equipa, vence esta final. Já rola a bola e o jogo começa. Eu ali, de coração aos pelinhos. Anda, vamos, mais depressa! O meu nervosismo na flor dos 18 aninhos. E lá vai Éder e está lá dentro! Portugal está na frente com um pontapé violento! Toma lá a França, por esta é que não esperavas! Lesionaram o Ronaldo, agora vão lá plantar favas! O árbitro apita e o jogo acabou! Estou tão emocionado, não queiram ver como é que estou! Uma alegria infindável, uma gigante emoção, mas que orgulho enorme de ver Portugal campeão! Splash! Um mergulho na piscina. Eram 10 da noite, mas alguém imagina? Impossível não recordar. Lembro-me, era a loucura total. Eu e a minha família, na piscina, na parvoíce, a perder o racional. Mas faz tudo parte das histórias e uma vitória que ficará para sempre imortal. Não me sairá da memória a trajetória daquele pontapé sensacional. Muito obrigado.